Ainda que eu perdesse a memória, teria um coração. Ainda que essa parte da história seja solidão, eu não vou deixar, não vou desistir de nós dois. Já tentei encontrar estrelas no céu que não contassem nossa história. É impossível. Sete mares além sobre nós, os cinco continentes cantam nossa canção, mas nada é melhor do que tenho guardado no coração. Aquele teu nosso primeiro beijo, a primeira vez que falamos de amor, você arrepiou e pra mim não acabou. Ainda que eu perdesse parte da história, seja solidão, eu não vou deixar, não vou desistir de nós dois. Ainda eu perdesse a memória, eu teria um coração. Ainda que essa parte da história seja solidão, eu não vou deixar, não vou desistir de nós dois. Júnior Osval, rei do Ganhamu e Siriri, meu Sergipe, Bora Sorlei, toda a galera de Cumbi, galera de Aparatuba, tamo junto. Primeira vez que falamos de amor, você arrepiou e pra mim não acabou. Ainda que eu perdesse a memória, eu teria um coração. Parte da história, seja solidão, eu não vou deixar, não vou desistir de nós dois. Ainda que eu perdesse a memória, eu teria um coração. Essa parte da história, seja solidão, eu não vou deixar.